Tá gravando já, Laina? Já. Ah, tá, beleza. Eu acho que eu vou arriscar uma introduçãozinha, hein? Tô envergonhado, mas acho que eu vou arriscar, hein, galera. Atenção, Kranzebeck! É o top de quatro, já vai! Já vai! RGK. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes. Esse é o primeiro podcast do RGCast e a gente vai falar sobre o filme 300, filme lançado em 2006, e o diretor do filme é o Zack Snyder. E o filme ele foi feito com uma verba de 70 milhões de dólares e concorreu a alguns prêmios, ganhou alguns, não ganhou outros, a gente não vai entrar em tanto detalhe, mas ele conta principalmente um pouco da história dos gregos, né, dos espartanos, numa batalha em que eles enfrentaram os persas. Mais do que isso, o que dizer sobre esse filme? O que dizer, Laina Gomes, sobre esse filme, fora isso? O que tu acha que tem mais do que só essa batalha? Testosterona, isso eu concordo. E aí, Rodrigão? Rodrigão tá aqui com a gente também, nosso fiel escudeiro. Tá em todos os podcasts que ele já participou, lembrando que esse é o primeiro. Isso aí. É isso aí. O que tu achou? Virão os próximos. Bom, muita mentira. Muita mentira? Muita mentira, mas filme pode. O filme pode. É isso aí. Então vamos lá, galera. Esse é o primeiro podcast que a gente está fazendo. Eu vou me apresentar. Eu sou o Maninho. Quem acompanha o nosso blog deve ver muitas postagens minhas. Eu acho que a mais icônica que eu faço é a dica de banda, porque eu sou um eterno apaixonado por música. E a gente também está aqui com a Laina, a grande Laina. Laina, conta pra gente quem tu é. Não, eu sou pequena. Tá, pequena Laina. Laininha, como a família dela chama ela. Oi, Laininha! Fala mais de ti, minha querida. Eu sou a mãe do Miguel. Opa! Que tá aqui junto. Então, não reparem, porque ele vai falar junto comigo. Ele é um pouquinho ciumento com o microfone. Né, Miguel? Parou agora? Bom. Não, eu também faço parte do blog, com bastante indicação de coisas para crianças. Ah, olá, galera. Então, se vocês virem no blog coisas bonitinhas, coisas fofinhas e educativas para criança, provavelmente foi a Laina quem colocou lá, porque eu não sei falar dessas coisas. Também estamos aqui com o Rodrigo, como eu já falei. Rodrigo, fala um pouquinho sobre ti, meu querido. Eu sou apenas mais um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Tá certo, é isso aí, cara. Eu sou apenas mais um. Mas como todo mundo... Pois é, mas como todo mundo falou do blog, logo também vai ter coisas minhas lá no blog falando de games. Pra quem gosta do assunto. Vai ter vídeos, vai ter comentários, coisas bastante legais lá pra quem curte o assunto. Olá, o Rodrigo já chegou com promessas de vídeo. 2014, ano novo, vida nova. Olá. Mas agora falando sério, eu acredito que o Rodrigo ele vai ficar bastante responsável por essa parte de games, porque, inclusive, eu acho que a nossa amizade cresceu, a gente começou a ter afinidade falando de games, né, cara? Não pois sei é, se tu lembra. Cara. Foi por causa dos games. Eu te achava um comunista, cara, no começo. Eu ele é. Não sou. Ele é. Eu tinha medo dele. Eu tinha medo. Hoje ele que fala que tem medo de mim. Mas eu tinha medo dele. Então, ó, só pra avisar aqui, esse é o primeiro podcast. Repetindo mais uma vez, que quem tá participando sou eu, o Maninho, a Laina, a Laininha, e o Miguel, né, que provavelmente participará de muitos deles, e o Rodrigo. Só para avisar que nós somos participantes ativos do Mundo RG, tá? A gente, nenhum dos de nós três aqui tá avulso ou é convidado. Então, assim, ó, não vai acontecer de ter um podcast sem um de nós três. E olha, já tá montando o esquema para ninguém faltar. Não pode faltar os três. Isso é uma coisa que não tem jeito de. E pode existir um podcast que estarei só eu, ou só a Laina, ou só o Rodrigo. Sem nenhum de nós três, não vai rolar, porque nós somos o mundo! Enfim, vamos voltar pro assunto. Filme 300, galera. Vamos lá, cara. Vamos lá. Ó, eu assisti esse filme por volta de 2007 num DVD pirata, na época em que eu servia o quartel. Inclusive, um abraço, Claudino. Eu assisti com ele, meu amigo gigante. Quem conhece sabe de quem eu tô falando. Na época que eu assisti, eu gostei bastante do filme. Eu inclusive queria ser um espartano, apesar de que quando o bicho pega eu... Eu lembro na época que eu tava no quartel, eu dizia pra mim mesmo, não, eu vou ser um cara padrão, vou ser um militar da hora, eu vou ter um porte físico fodido pra caralho. E aí quando eu começava a fazer barra, eu já desistia, eu pensava, não, eu quero ser inteligente. E aí foi assim que eu gostava de ser espartano e ao mesmo tempo eu queria ser ateniense, ser um pensador. Voltando ao filme... Cara, na época eu lembro que eu gostei muito, as cenas de ação são muito bacanas, isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro, que eu gostei bastante. Eu gosto desse espírito de que eles falaram no filme da formação espartana, que tu tem que confiar no cara do teu lado e ele tem que confiar em ti. Isso, na verdade, não só num momento de guerra, eu acredito que em toda a vida tu tenha que ter isso. Isso é um negócio que eu acho muito positivo, só que eu não tenho embasamento histórico para dizer se realmente era dessa forma. Eu sei que isso foi muito bem abordado no filme. O que, que inicialmente vocês conseguem me dizer assim? Primeiro contato de vocês no filme? Olha, a primeira vez que eu tive contato com esse filme, eu não assisti. Eu lembro que minhas irmãs assistiram, numa época elas assistiram também O Poderoso Chefão, e elas ficaram assim vidradas. E eu fiquei olhando assim: essas meninas estão loucas, eu não vou assistir esse filme. E eu fui assistir ele recentemente, acho que ano passado. E é um bom filme, mas eu acho que quando eu tava no hype, era que nem Tropa de Elite, né? Todo mundo queria ser igual os espartanos, queria sair lutando. É porque é um filme que cativa, porque o Leônidas é um personagem carismático e essa parceria que tem entre eles, e também a parte de eles se tornarem mártires, né? Pela causa, pela pátria. Isso cativa as pessoas, faz elas pensarem que elas podem ser heróis, mas não é bem assim, né? Olha, eu concordo contigo na parte do Leônidas, que ele é um mártir, um personagem bem construído, um herói, né? E também concorda nessa parte, principalmente o homem, né? A adrenalina, ela acaba sendo liberada e tu quer ser um herói. Quem quando criança não queria ser um herói igual o Jaspion, igual o Jiraiya? Quem nunca fez a sua espada? Isso! Quem nunca teve o seu escudo de caixa de papelão? Não. Quem nunca teve seu carrinho de caixa de papelão? E quem também nunca teve a sua capa com a toalha amarrada no pescoço? Eu já fiz. Eu não me lembro de ter feito esse negócio. Eu fiz, cara. Eu fiz. Põe a toalha no pescoço e finge que tem uma capa. Eu não me lembro. Mas vamos lá, Rodrigo. E o teu primeiro contato com o filme, cara? Contato foi logo no lançamento, um DVD super pirata. Até não tinha prestado tanta atenção no filme, porque a gravação tava horrível. Muita gente passando na frente, tava demais. Aí, logo depois, saiu na internet, aí eu consegui assistir e gostei bastante do filme. É o espírito mesmo de guerras. Dá coragem, sabe? Dá coragem de fazer as coisas. Lógico, eu não vou sair pela rua gritando igual o Leônidas, apesar de ter vontade, né? sair dando chute no peito dos outros. Como eu queria ter aquela dicção dele, assim, sabe? Aquela coisa de falar dos dentes rangendo, assim. É muito foda. E eu, nesses dias aqui, eu olhando a capa do filme, assim, me dá vontade de sair igual esses caras na rua, cara. Porque esse calor... Cara, eu acho que esses caras sofriam muito menos que a gente. Não tinha vaidade, a importância era... Os valores eram outros. Então isso é bacana no filme. A gente vê outros valores que hoje em dia a gente não vê mais, né? Não tinha essa ideia que a gente tem hoje aqui de um passar por cima do outro, sempre levar vantagem. Não, o cara era o, como diria hoje, era o patrão, o cara deu a cara a tapa, foi pra cima e a gente não vê tanto isso hoje em dia, né? É porque as comunidades na época dependiam uns dos outros, né? Um planta, outro protege. Eu não acho nem que hoje isso seja diferente. A gente só... Esqueceu. Esqueceu, né? A gente não dane-se o outro, né? Você sempre pensa na gente primeiro. Eu gostaria de acrescentar uma coisa sobre a parte que eu falei de Marte. Eu até comentei com você, Maninho. Você reparou na pose do Leônidas quando ele morreu? Quando começa a apresentar ele, o corpo dele? Não reparei. Ele tá com a pose igual de Jesus crucificado. Olha! É verdade, eu não tinha reparado. Olha lá, não tinha reparado. Aí, bem bacana isso, hein? Bem bacana. Será que tem uma simbologia aí? Tem alguma coisa que a gente, olhando pra ele, pensaria em Jesus e, de repente, aceitar ele como um mártir melhor do que realmente ele foi? Vocês acham isso? Foi uma boa sacada. Olha, eu achei uma boa sacada tua ter percebido, hein? Vou te dar uma estrelinha nesse programa. No final da aula, tu passa na minha mesa. Só quero saber dos comentários sobre o Xerxes. Xerxes, veja bem. A gente vai chegar lá, cara. O Xerxes, esse pra mim tem muito que falar. Positividade nesse filme, uma coisa que eu gostei foram os éforos. Os éforos, que são aqueles animaizinhos que estão lá em cima da montanha, eles são deformados. Eu gostei deles serem corruptos, porque combinou com aquela aparência que eles têm, né? Porque pelo que eu li na internet, veja bem, a internet é terra de ninguém, mas me baseando na informação que eu li na internet, os éforos, eles não eram daquela forma, eles eram um conselho, na verdade, que era eleito pelo povo, entendeu? E é bem diferente até do que apareceu ali, mas eu achei legal a forma como fizeram, entendeu? E aquele lance do oráculo, que era a mulher e tal, que até tem uma imagem muito legal, não sei se vocês repararam, que aparecia ela se mexendo, o cabelo dela em câmera lenta. Aquilo com certeza foi gravado embaixo d'água, né? Pra ela conseguir fazer. Piscina. Isso, eu achei bem, bem bacana aquilo lá. Bem bacana a sacada, entendeu? Isso eu achei legal do filme, tu criar um misticismo assim. E eu gostei bastante do jeito que fizeram as éforas e de como eles se comportaram. Eu tenho uma opinião um pouco contrária, porque eles utilizaram os éforos para colocar uma mitologia, né? Eles eram, na verdade, a posição dos éforos era para manter uma unidade, porque Esparta era governada por dois reis de famílias diferentes, mas que tinham poder igual. E sempre eles divergiam no que eles decidiam. Então, os éforos eram para manter a união desses dois reis, para não brigar e partir o governo, né? Então, de equilíbrio ali. Eles colocaram eles como uma coisa do mal, mas não necessariamente. Eu não acho que era necessário, mas eles colocaram isso pra, também por causa dos quadrinhos do Frank Miller, né? Que ele apela pra um pouco do sobrenatural. Entendi. Então tu não gostou porque ele fugiu um pouco da verdade, digamos assim, a história realmente. Ele denegriu o papel dessas pessoas, né? Entendi, entendi. Tu sabe, antes de entrar pro que o Rodrigo acha disso, sabe que existiu um filme chamado Os 300 de Esparta, de 1962, onde eles mostravam realmente a Esparta com dois qual seria? Reis. É o termo correto? É. Com dois reis. Sabia disso, que tinha não, esse filme? Não sabia, não. Eu descobri isso hoje, estudando pro podcast. Olha que bacana. Inclusive, pelo que diz aqui na internet, o Frank Miller, o rapaz que fez os quadrinhos, né? Ele se inspirou nesse filme de 1962. Lógico que ele não copiou a pé da letra, mas o primeiro estímulo dele veio de lá. É porque essa batalha foi muito usada para estudo militar também. É uma coisa famosa já, sem o filme. Uhum. Só virou um blockbuster. E aí, Rodrigo, e os Zéforos, o que tu me diz deles, cara? Como eu disse no começo, ó, tudo tem mentira, mas em filme pode, cara. Filme pode. Não tem... O Rodrigo tem... é o cara que passa panos quentes. Não, filme pode. Se a gente seguir muito a regra da realidade, o filme é feito pra gente viajar, né? Uhum. Lógico, eu não sei realmente se aconteceu essa batalha. Com certeza se aconteceu, não foi dessa forma. Ah, não, pô, com certeza não. Mas, pô, só de você olhar, de você ver essas cenas, cara, te faz viajar, faz pensar diferente. E filme pode fazer isso. Com certeza não era dessa forma, não tinha uma mulher linda, escultural e aquela coisa toda, mas eu curti. Acho que tem que ser assim mesmo. A gente tem que sair um pouco da realidade. É, não, eu concordo, até porque a proposta do filme não é ser fiel à história, entendeu? É ser fiel ao quadrinho, à história do quadrinho. E também, e fugiu um pouco do quadrinho também, pelo que eu li na internet. Eu não li o quadrinho. Então é uma adaptação da adaptação de um conto de 480 a.C. É tipo uma história da carochinha, né? A gente nem sabe se eram 300 mesmo, se eles ganharam. Já não fica tão verossímil a história. A coisa que a gente sabe é que os persas continuam enjoados até hoje. Continuam enjoados até hoje, é complicado. Olha lá, veja bem, tu pode ganhar um processo, veja bem. Isso continua assim até hoje. Voltando ao filme, eu achei legal o jeito que ele foi gravado. Tu botou ele perto do microfone? Ele tá rugindo. É o Leone. Ele tá conversando também. Aí sim, hein, Miguel? Caramba, moleque falante. Olha lá. Vamos lá, do que a gente tava falando. Eu achei legal o jeito que o filme foi gravado. Aquilo até que o Rodrigo até tava. Ele observou hoje de tarde, enquanto a gente tava conversando, o filme ele foi gravado todo em. Chama Chroma Key, aquela tela verde atrás, todo no estúdio. Isso, Chroma Key. É Chroma Key. Bom, não sei se todo, mas pelo que eu andei lendo, mais de 80%. Então. E assim, apesar de dar pra notar nitidamente que o fundo é artificial, eu achei que ficou legal, porque eles não fizeram um fundo artificial tentando passar pelo natural, entendeu? Eles fizeram um negócio pra ficar meio Sin City, assim, meio quadrinhos mesmo, entendeu? Eles usaram um que poderia ser um defeito pra trazer um negócio mais fiel. Eles tornaram um defeito uma qualidade. Eu concordo, porque daí não ficou aquele negócio assim, não, a gente quer que pareça um cenário natural. Não, eles não quiseram, eles fizeram questão de que a gente percebesse que não fosse, porque eles fizeram uma forma diferente de filme, vamos dizer assim. Entendeu? Então, vamos dizer que foi uma viagem de 70 milhões de dólares. dá pra chegar nesse ponto. Mas ficou muito bom. O trabalho de gráfico dos caras. Eu achei muito bacana. Não tenho o que falar, não. Ótimo. A ideia mesmo, né? Igual Sin City, Spirit, Watchmen. Né? O trabalho gráfico, os caras estão, pelo menos pra mim, nota 10. Voltando a falar um pouquinho do Leônidas, eu tinha uma coisa que eu deixei passar e eu gostei muito dele, que ele era um cara muito debochado. Não sei se tu via as piadinhas dele e tal, falando mesmo com o Xerxes, ele falou assim, o Xerxes falou que ele tinha que se ajoelhar perante ele, entendeu? E ele falou assim, cara, na última batalha, assim, eu machuquei meu joelho e isso tá me impedindo de me ajoelhar. Mas a tua proposta é tentadora, ele falou assim. Eu achei, cara, em todo filme ele fala isso. Até na hora de lutar com os caras, ele falava, entendeu? Eu achei bem bacana. Eu tenho duas observações sobre essa cena também. A primeira é que não é porque ele é debochado, é porque os gregos, eles eram estudados. Então eles tinham um pouquinho de eram um pouco letrados, então eles falavam mais ou menos desse jeito. Eles não era uma coisa assim, a gente faz as coisas sem pensar, eles raciocinavam. E a segunda é sobre o Xerxes. Você percebe que ele é uma pessoa manipuladora, adiantando já um pouco sobre ele, na hora que você vê ele colocando as mãos no Leônidas. A forma como ele coloca as mãos no ombro, assim, parece uma aranha tentando trazer a presa na teia dela, tentando prender ele pra depois devorar. Oh, nada com um pouquinho de linguagem corporal, hein, cara? Rodrigo, o que tu acha? Acho que ela merecia uma salva de palmas. O que tu acha? Oh, vamos lá. Opa, vamos lá. Alguém desafinou nas palmas aí. Não, na verdade eu ia dar uma só pra te deixar sem graça, mas não. Aí o Rodrigo continua, eu voltei. Não, legal isso daí mesmo. Eu quando eu reassisti esse filme, eu acabei deixando passar a parte de linguagem corporal, porque eu fiquei muito vidrado no cenário, em algumas coisas. E ele tinha que ser, o Charles tinha que ser bom nisso. O tanto de gente que ele arrastou pra ir, e comprou a ideia de que ele era um deus, agora tinha que ser bom. Isso eu concordo contigo nesse ponto. Todo mundo do lado dele comprou a ideia de que ele era um deus. E no final a gente viu o que aconteceu, né? Mas isso também tá ligado com a mitologia, peça. Eu não li muito, mas eles tinham alguma coisa assim, que nem é na monarquia na Europa mais pra frente, de achar que o rei, ele é uma divindade. Ele é uma representação da divindade. Então eles tinham um pouquinho disso. E ele cresceu sobre esse sistema, então ele achava que era assim. Tanto que você nota na cena que ele que ele corta, que cortam o rosto dele, a lança corta o rosto dele, a forma como ele tá decepcionado, ele achava que ele não sangrava. É, falando, fugindo um pouco aqui desse filme, mas no trailer, né, do segundo, mostra ele uma pessoa normal. Como eles implantam essa ideia de ele ser um deus na cabeça dele. Tem umas partes no trailer lá que uma mulher começa e fala e põe isso na cabeça dele. Eu não sei como segue o resto da história. Mas pelo que eu entendi, ele era um cara normal. Alguém, por alguma razão, resolve e põe isso na cabeça dele. Né? Mas o filme vai explicar melhor. Vou esperar mais um pouco. O poder também sobe a cabeça, né? O cara se vê na frente de um exército de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas, sei lá quantas mil pessoas. E todo mundo fazendo o que ele quer. Todo mundo adulando ele, ele começa a pensar que ele é mais do que os outros. É isso aí, sobe a cabeça, né? É verdade, nesse ponto eu concordo, não sei como foi de verdade, mas se seguir por essa parte numa... Por exemplo, no segundo filme, tu seguir por essa parte dele ser manipulado, porque a gente vê, quer ver um exemplo do mundo moderno, cara, o Lula é um cara que ele não nasceu pra ser presidente, ele era um cara do povo, era um cara que tinha poder, mas moldaram ele como presidente por ele era chefe de sindicato pro resto da vida, ou não era chefe, entendeu? Pelo que eu posso ver, eu acho que ele foi um cara fabricado e a gente comprou. A gente não. É, eu não, porque eu voto nulo. Eu não votei nele, não. Eu não voto nem no PT, pra não correr o risco. Eu só voto nulo, eu não voto em ninguém, não. Como que era o nome do monstro? Aquele cara que era todo deformado e ele queria honrar o pai dele e ele não conseguia levantar o escudo? Alguém lembra? Eufialtes. Eufialtes. Eufialtes, isso. Eufialtes. Então, cara, olha, eu não sei vocês, mas eu senti pena dele. O que, que vocês me dizem? Porque assim, tudo bem que depois ele fez a filha da putice dele lá, mas tu vê que ele tinha todo um negócio de querer honrar o pai e a mãe e tal. E assim, eu acho que ele foi um cara super protegido pelo pai e a mãe, que eles plantaram na cabeça dele que ele podia ser e não sei o que, pra não decepcionar o cara que era deformado e tal. Era tipo um corcunda de Notre Dame ali. Entendeu? E aí chegou na hora, e eu na parte em que ele conversa com o Leônidas, eu vi que construíram um personagem carismático pro Leônidas, porque ele ainda tentou dar uma chance, e ele explicou, cara, tu não consegue levantar teu escudo, então tu não vai conseguir proteger o cara que tá do teu lado. O Leônidas, ele foi muito humano com esse alto, porque... Isso. Porque os pais colocaram a ideia na cabeça dele que ele podia fazer qualquer coisa. Sim, e ele mostrou de um jeito simples que não dava. Porque se coloca um cara daquele na batalha, ele vai ser o primeiro a morrer e ainda vai levar um monte de gente. Vai ser uma fraqueza mesmo no grupo. Sim, sim. Eu acho que o lado humano dele ali, pra mim, apareceu depois que ele falou que o pai e a mãe dele tiveram que fugir de Esparta por causa dele. Acho que ali ele percebeu uma cagadinha ali. Assim, poxa, então não vivo numa sociedade tão igual eu pinto aqui. Porque até ali, tá ótimo, o cara defende todo mundo, protege todo mundo, mas Esparta, né, provou que não é grandes coisas, não. É, que eles eram preconceituosos, né? Bem preconceituosos, a ponto de a família precisar fugir por causa do filho. É, não, só que eu concordo contigo, entendeu? Mas eu acho que aí o erro não era do Leônidas sozinho, porque você devia vir muito antes dele. Sim. É que o sistema funcionava assim. Você não pode ter pessoas que nascem doentes, nem deficientes, porque você vai ter que precisar de uma pessoa para cuidar dela. E essa pessoa que tá cuidando dela, ela não tá contribuindo pro resto do grupo. Então você tá perdendo duas pessoas que poderiam estar trabalhando e o grupo tá se prejudicando. Então é essa a mentalidade desse grupo. Não que tá certo, mas é dessa forma que eles pensam. Então, a criança que nasce deficiente, eles já excluem para não nascer mais também. Pra não continuar passando genes. Tá. Explica, mas não justifica. Não justifica, não, de forma nenhuma. Mas essa era a forma de pensamento, que é de algumas tribos ainda hoje. É, não, isso é no mundo moderno ainda existe isso. Quer ver um exemplo disso? Na verdade não é um exemplo disso, é algo mais ou menos parecido. Eu lembro que o meu professor de história me contou que se tu chegar numa tribo Diz que Moss, por exemplo, se tu chegar lá, por exemplo, eu que sou homem, eles vão me oferecer a mulher deles mais fértil pra eu engravidar ela, porque lá todos são parentes e deve estar nascendo muitos filhos com alguma deficiência por causa desse parentesco, entendeu? Então isso daí no mundo moderno existe, é algo assim, eles querem acabar com os genes malditos, digamos assim, entendeu? Mas é a mesma coisa, explica, mas não justifica. Deve ter até algumas sociedades, alguns países aí, essas loucuras que tem aí de o cara tem 5, 6 mulheres e o filho de um casa com a filha que é da outra e acaba nascendo muito isso aí. É, deve rolar mesmo. Ah, voltando para essa cena do Leônidas com o Efialtes, tem uma outra coisa que depois o Xerxes vai falar, que é muito interessante. E o Efialtes ele só percebe depois. O Xerxes fala assim: o seu rei malvado pediu para que você se levantasse. Eu apenas peço para que você se ajoelhe. Cara, ele não foi percebe muito... como ele deixou de ser humano. O rei dele, o Leônidas, ele tratou ele como um ser humano mesmo, ele sendo deficiente. E o outro trata ele como um subalterno, como alguém que é menos do que ele. Mesmo, é uma coisa assim muito impactante. Como ele não percebeu justo naquela hora? Ele só vai perceber depois. Não, e também aí nesse ponto eu dou um ponto positivo, negativo, lógico, né? Ao mesmo tempo que é positivo e negativo pro Xerxes, porque ele foi esperto e ele viu uma oportunidade. Ele conseguiu convencer alguém a se ajoelhar perante ele, perante a sua dificuldade, usou isso para botar ele contra o Leônidas. Eu acho que ele foi ali um cara bem manipulador. Isso é positivo para construção. Ele achou o ponto fraco. Isso, é, e ele soube aproveitar. Não que eu ache isso certo, mas eu acho de muita astúcia de uma pessoa e ao mesmo tempo muito baixo. E tu, Miguel, conte-me mais. Ele tá aqui, ocupado, mordendo um dedo. Cara, tem uma coisa que eu achei muito bacana, toda vez eu falo, eu comento isso com todo mundo, cara. O figurino, no caso, o figurino dos persas, eu achei muito rico, muito bacana. Os persas, desde o Xerxes até o primeiro cara que morreu, eles são muito... Miguel... Eles são muito vaidosos, eu acho muito... Tu vê no comecinho, a hora que chega o negão, lá o primo do Adebise, que ele toma pesada no peito, ele chega lá e ele já é bastante vaidoso, com os brincos, o chapéuzinho, a roupa mó bonitona. Não é o próprio Adebise esse cara, não? Não é não. Aquele cara, ele fez outros filmes, ele me lembra até o... Pelé. Ele me lembrou o Doctore do Spartacus, mas eu não tenho certeza se é ele. As roupas foram muito bacanas, eles usam os uniformes bem construídos, as roupinhas mais trabalhadas, entendeu? Isso eu acho bem bacana. A roupa dos imortais, cara, não tem melhor. A dos imortais. É o Doctore, cara. Sim. É o Doctore? É. O nome dele é Peter Mensah. Peter Mensah, deve ser brasileiro, tá ligado? Oh. sei lá, do Maranhão. Então, o Rodrigo abriu um parênteses que eu achei muito legal. Como é que eu posso chamar isso? O bot do Xerxes, que é a tropa de elite dele. É o... Isso, os imortais. Os imortais. Eu achei a roupa dos caras e a máscara. A máscara, muito legal. E aí tem uma hora que um deles perde a máscara e ele tem aquela cara. Aquilo ficou o mesmo que eu achei dos Zéforos, que os Zéforos eram deformados e tal. E aquilo acho que foi pra dar uma reforçada que eles eram seres sem alma. Eu achei muito bacana. Aquilo. Porque você, vendo o que eles fizeram com aquela aldeia lá, com as pessoas na árvore. É. E também assim, não sei se vocês tiveram essa impressão, como a Pérsia fica na Ásia, é isso? É isso, não é? Eu não tô falando merda. Não. Mesopotâmia. Tá, mas é na região lá? Oriente Médio hoje em dia. Tá, então é a região oriental lá. Eles devem ter... chupado alguma coisa dos ninjas, porque eles não dá a impressão pra vocês que o bop dele era, eles eram ninjas? Não ficou a impressão que eles pulavam e tal, eles eram ágeis? Era o estilo de luta ali naquela região, né? Os mongóis, os árabes, as armas eram diferentes da Europa. As espadas são diferentes. As espadas são curvas. Tá, então vocês guardam que eles pareciam ninjas? Eu achei que pareciam. Elas são muito mais invocadas. Eles não têm alma, né, cara? É. Mas eu achei, me deu a impressão que eles eram um tipo de ninja. Mas então eu vou dar uma assistida de novo e vamos ver se eu não tô viajando então. Então, dá pra perceber a diferença de um exército que vive com pompa, né? Porque veio conquistando, as pessoas vão se entregando, elas não lutam mais. Porque você vê várias nacionalidades, populações diferentes no exército do Xerxes. Tem africanos, você vai notando pela roupa. A Grécia era um conglomerado de ilhas que era muito simples, porque não tem muita coisa que dá pra produzir ali. Era praticamente estéril, né? Então você vê que são pessoas que elas são firmes nos seus propósitos, porque elas têm que viver do que a terra dá, de trabalho mesmo, de esforço. E aí você nota a diferenciação do exército que tem dinheiro, né? O exército conquistador, e o exército que não quer ser conquistado, que é o exército firme de propósito. Aí tem uma metáfora de idealismo também, né? Aqueles que se vendem para o luxo e que permanecem com a família, com a terra, aquilo que eles acreditam. Nesse ponto eu concordo contigo. Eu acho que um exemplo disso é... Por isso você casou comigo, você concorda com tudo? Olha só, veja bem. Veja bem. Então nesse ponto eu discordo contigo, porque eu não casei contigo, porque eu concordo com tudo de tigo. Enfim. Eu acho que o exemplo disso tá na forma como se luta. Por exemplo, o Xerxes deve ter ganhado muita terra, dominado muito local pelo tamanho do seu contingente e não pela qualidade de batalha dos seus comandados. As primeiras batalhas ele deve ter ganhado. O pessoal foi se assustando. Ele sempre atacou... povoado que não tinha condições de se defender. O próprio Leônidas fala quando encontra com os outros lá. Me fugiu o nome agora, alguém me ajude. Qual seria os outros? Os Atenienses? Isso. Não, os cara lá que tinham os ferreiros e tal. Isso. Atenienses. Ele sempre foi atacando assim, povoado assim. Não tinha ninguém ali. Batesse no peito e... Então vamos pra cima, vamos lutar. Então... Ele foi esperto nessa parte. Foi esperto. Até onde ele achou alguém à altura dele. Na verdade, alguém que estava acima em questão de combate, em questão de exército. Tanto que na narração do filme, né, até fala que ele foi precipitado quando ele mandou o exército, a tropa de elite dele, né? Antes da hora. Isso, o bop do Xerxes, né? É, isso. Ele mandou os imortais, né? Na narração fala isso. E é bem isso mesmo. Ali ele não é, pelo menos no filme, ele não era um grande general, né, o Xerxes. Pois é, até aquele ponto ali ele não tinha enfrentado ninguém que tivesse batido de frente com ele. Então ali ele começou a se perder. Eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano, teve uma parte em que ele teve um pouco de medo, inclusive. Acho que foi a primeira vez que ele viu o Leônidas. Acho que ele teve um pouco de medo, porque o que aconteceu? Aquilo ali, aquele encontro deles foi um pouquinho antes dele mandar o Bop, não foi? É isso? Na cronologia do filme? Então, aí eu acho que ali demonstra o medo dele, porque ele já tomou uma ruim com uma quantidade maior, com 300 neguinhos e os caras da outra cidade lá, que era o ferreiro, o artesão. O mais bruto era o ferreiro, o resto era escultor, uns negócios assim, entendeu? Oh, cartomante. Tinha o pintor de rodapé. O pasteleiro, leiteiro. Enfim, tudo isso, né, cara? E tinha o cara que produzia Mauser. Tinha. Então, o problema desse cara é que ele só mexia com Windows. Pode ser também. E assim, cara, pra ser bem sincero, eu acho que ali quando ele viu o Leônidas não se curvou diante dele, ele viu que o buraco era mais embaixo, que ele não conquistou com facilidade, e aí ele já, aí eu pra mim foi um ato de desespero ele mandar os imortais, entendeu? Ele era muito vaidoso, o Leônidas ele atacou na vaidade dele, porque ele achava que como ele era, já era um rei deus, era fácil, era só chegar lá, as pessoas iam tremer de medo e acabou, ele ia continuar passando. Uma coisa que eu queria destacar, né, voltando de novo nessa conversa entre os dois, tu vê que o filme tem tanta riqueza que a gente pode destacar um monte de coisa, né? Vocês viram a diferença de altura entre o Leônidas e o Xerxes? Eu vi. Gritante, hein? É gritante. Isso daí, o que? Alguém tem a informação de que realmente os gregos eram menores que os persas, ou não? Ou tem a ver porque o Xerxes ele acabou achando que era tão grande e dava essa impressão? Como que é isso? Eu acho que foi mais uma metáfora mesmo. Não ah, era, é? Não, tanto a diferença de estatura. Não? Também vou por esse caminho aí. Eu acho que é mais a ideia de passar na superioridade da pessoa. Mas não acredito que o cara tinha 3 metros de altura. Né? Não, porque daí a gente pode chegar num ponto que os gregos tinham uma média de 1,70 e os persas, sei lá, tinham 1,80, 1,90, entendeu? Ele tava maior do que aquele soldado do zumbi deles lá, né? É verdade. Era maior que o monstro. Né? Aquele lá era o Walking Dead deles lá, o primo do Vanderwilder. Alguém reparou nos dentes dele? Os dentes dele eram, mano, uma mistura de tubarão com o Vanderwilder. Tem um ponto também, antes da batalha começar, que eu acho que ali também definiu algumas coisas ali do filme. Quando eles chegam no mar, eles veem aquele monte de navio. E logo depois começa a chover e começa a destruir com tudo e eles começam a comemorar. Então ali, eu acho que ali os caras falam, não, agora dá, agora a gente vai arrebentar, sabe? Acho que ali foi um ponto importante pro exército, ver que os caras não eram invencíveis ali. Que eles morriam também, que alguma coisa... Sei lá, divina, tava tentando ajudar eles ali. Tem uma coisa que você tem que considerar, que eles eram da Ásia e eles não dominavam tanto assim clima naquela época, né? Então eles estão invadindo ilhas em um local completamente diferente do planeta e eles não contavam com esse tipo de coisa. Os gregos estão acostumados com o clima, eles sabem quando pode acontecer uma coisa desse tipo e os invasores não. E como a quantidade de pessoas que ele levava era muito grande, eles têm que permanecer juntos, acontece esse tipo de coisa, né? Uma tempestade pode pegar uma grande parte do exército. Ele ajudou bastante ali a moral dos caras. Eu achei engraçado nisso aí, essa questão, que mas eles meio que sabiam o que ia acontecer, não sei se vocês viram que eles falaram que eles iam ser castigados e tal, porque os caras realmente não conheciam os mares naquele local, e eles falaram, pô, eu acho que vai chover, esses caras tão fodidos, eles falaram um negócio assim, não sei se vocês notaram. E aí depois disso eu achei um negócio legal, se eu não me engano, foi aquele o general do outro exército que se juntou aos espartanos, que é aquele carequinha bem baixinho, que aí depois ele viu marchando o os persas, eles falam: meu Deus, mas eu vi um milhão de barcos deles caindo assim. E aí um fala assim: aquilo era só uma fração. E aí, tipo, deu um cagaço pro cara. Ao mesmo tempo que os espartanos, eles viram que dava, aí quando o cara viu que, mesmo caindo aquilo tudo de barco, afundando e morrendo gente, o escambau A4, e ainda tinham 500 mil negros marchando e o chão tava tremendo. Isso daí eu achei bem legal, tipo, ao mesmo tempo que eu... Ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, né, mas os caras recém comemoraram, aí o outro já tava se cagando de medo. É porque ele não era um soldado, né? Ele não tava acostumado com isso, sim, estratégia de guerra e tudo. Sim. Ele era um artesão, um pensador, alguma coisa assim. Ele não tinha ideia de que poderia existir exército desse tamanho. Um dos motivos por que essa batalha é estudada é porque é um pequeno grupo de pessoas conseguiu derrotar um grande grupo pela localização geográfica. Isso é um dos motivos. E também pela qualidade de armamento e de treinamento. Não adianta você colocar 50 mil pessoas para combater 500, sendo que essas 50 mil pessoas não sabem nada de luta. É um dos motivos pelo que ainda hoje é lembrada essa batalha. É que, na verdade, eu acredito que a parte final do filme, na verdade, os 300 não venceram os 500 mil dos Xerxes, né? Não, mas o objetivo não era eles vencerem, era eles segurarem, porque na história real... Estava acontecendo uma batalha em um local da ilha e ali eles estavam tentando invadir para pegar as outras pessoas por trás. E aí o cara que estava comandando a outra batalha pediu para os espartanos irem para lá. Não foram só espartanos, foram outros guerreiros também, gregos. Mas os espartanos foram os que ficaram mais marcados. E eles seguraram os persas durante um tempo, não conseguiram vencer. Os persas invadiram e mais pra frente, os gregos conseguiram, eles se juntaram e conseguiram derrotar os persas. Mas isso foi importante, essa batalha foi importante, primeiro pra levantar a moral de quem tava lutando, né? Se 300 conseguiram segurar eles por 3 dias, por que a gente não consegue? E também para conseguir motivar as outras ilhas a se juntarem. Estão invadindo a Grécia. São ilhas que eles têm muitas briguinhas entre si. Tinham, né? Muitas brigas entre si por causa das filosofias diferentes. Mas quando um invasor tentava chegar lá, eles se uniam e derrotavam. Que nem briga de irmão. Eu posso brigar com meu irmão, mas ninguém vai brigar com ele. Eu não vou deixar. Isso bacana mesmo. Então, na verdade, o que tu quis dizer, né, que eu não tinha entendido antes, é que foi o psicológico disso que é tão estimado, né? Que eles conseguiram segurar o pessoal. Porque, na verdade, eu tinha entendido que tu falou: não, os caras foram lá e os 300 venceram o Xerxes, que, na verdade, não foi o que aconteceu. Não, não venceram. Eles seguraram por um tempo, que era o que precisavam. Eles precisavam vencer, de verdade. Mas eles conseguiram segurar, isso deu uma ajuda pro resto das pessoas que estavam lutando em outros lugares. Mas quando eles foram, já deu uma ideia de que eles já sabiam que não ia voltar, né? Eles não iam voltar. Essa foi a ideia no filme. De verdade, não foi essa a ideia deles. Veja bem. Vamos lá, nossa historiadora. O que tu conta aí pra nós? Qual foi a verdade? Eles foram se cagando. Eu li uma análise dizendo que o filme ele quis passar essa ideia de que eles foram já com a ideia de que seriam mártires, mas não era verdade. Eles tinham uma ideia de que eles conseguiriam vencer, mesmo porque eles não conseguiam mensurar ainda quantos invasores tinham. Eles só conseguiram ver isso quando eles chegaram lá no local da batalha, né? Não era tão fácil essa informação. Ah, tantos vão descer aí. Não tinha espião naquela época assim pra contar. Isso é verdade. Não tinha esse lado. Não tinha nenhum Snowden aí pra vazar informação. Snowden foi foda. Cara, aquele comecinho do filme, aquela narraçãozinha falando de como o Xerxes foi virando um guerreiro, que aos 7 anos ele tem o apogeu. Leônidas, eu falei outro nome? Agogê. Agogê, é isso? Isso. Então, que tem o tal... Então, eu achei um ponto negativo porque me deu a impressão com aquela narrativa, como foi feito, que era um filme para criança. Me deu essa impressão. Me pareceu um desenho animado, entendeu? Um negócio assim. E assim, isso eu notei nessa última vez que eu estava assistindo, e eu sabia que aquilo não era um filme para criança, porque ele continha muita violência, tinha nudez, cenas de sexo, entendeu? E eu achei fraquíssimo esse comecinho, assim, essa narrativa de começo, dizendo como se criava um soldado espartano e tal. Achei bem fraquinho. Eu discordo. Eu também. Por isso que eu casei com vocês dois. Inclusive, eu já tô pensando como vai ser o agogê do meu filho. Tá certo. Eu discordo porque é o seguinte, a história, ela começa com o cara contando uma história. Então, você vê ele lá na fogueira contando para os outros guerreiros, é aquela coisa de conto mesmo, de passar a história adiante, como aconteceu com os contos de fadas. Então ele precisava explicar, ele tem que fazer aquele começo para você entreter o ouvinte, ele tem que envolver a pessoa na história do Leônidas, ele tem que fazer a pessoa querer saber como acaba a história do Leônidas. Então, não é que é para criança, mesmo porque todas as cenas da história, do flashback do Leônidas, elas são cinza, elas são bem escuras, porque é uma coisa pesada. Uma criança lutar com um lobo, ter que bater até a morte em outras crianças para provar que ele pode ser o líder da tribo, da vila, é uma coisa pesada. Então, não é... Para criança, ele tá utilizando o artifício de contar histórias. Se a gente pensar pelo lado lógico de como eles eram, eles tinham que fazer isso mesmo. Qual a motivação que uma criança ia ter para ser soldado? Né? Não, eu acho... O cara tem que ter um herói. Né? A criança sempre tem um herói, sempre tem. Hoje a gente tem... Né? Na minha época, a gente tinha jogador de futebol, tinha desenho animado. Né? Naquela época, tinha que ter alguma lenda, tinha que ter algum herói. A criança sabe que o ser humano sempre tem. Pode ser novo, pode ser velho. Sempre tem alguém para admirar. E isso tinha que ter. Né? Toda a sociedade tem. Né? A gente tem que ter alguém para mirar. Pensando pelo lado lógico. Agora, pelo lado do filme, né? É pesado, sim. Sei lá. Criança não devia passar por isso? Não. Mas tudo tem sua lógica ali. Eles estão criando soldados, eles não estão criando crianças, pessoas estão criando soldados. Para você criar um soldado, você tem que vir lá da base, ele tem que ter uma mentalidade que ele vai aguentar o que ele vai passar. Ele tem que defender a mulher, as crianças, o colega que está do lado, ele tem que lutar por isso. Ele tem que criar esse amor pela batalha. Tanto que todo mundo ali que vai com o Leônidas, eles estão felizes porque eles vão lutar. E se eles morrerem, eles vão ficar mais felizes ainda. Então, vamos lá. Talvez eu não tenha me interpretado, não tenha me feito entender. Na verdade, assim, não é uma pessoa contando uma história que me incomoda. Não é como o Leônidas foi criado que me incomoda. Eu acho que aquela cena de explicação do começo... foi mal dramatizada. Eu me sinto meio idiota da forma como ele me explica. Me pareceu que ele estava explicando para uma criança. Mas é um problema do filme, não de história. Pode ter sido um problema de diretor, de interpretação, de montagem, o caralho que for, entendeu? Só que eu achei muito bestinha aquele comecinho. Não o que eles tentaram fazer. Na verdade, o que eles fizeram é que ficou ruim. É a minha opinião. E aí você não entendeu o que eu falei. Porque eu falei que eles estão usando aquilo para apresentar o personagem. Eles estão apresentando um personagem e você, no final, você vai gostar dele. Sim, mas na verdade, eu tô aí que não entendeu o que eu falei, olha só. Veja bem, eu não tô falando que o que eles fizeram foi errado. Eu tô falando que foi mal dramatizado. É diferente. É como fizeram o filme, não o que eles fizeram. Nossa, tu é que não tá entendendo. Na sua concepção não teria que ter usado uma criança. Não, a minha concepção é que eles podiam dramatizar melhor, é a mesma coisa. Mas como dramatizar melhor? Cara, eu acho que se passasse daquilo, eu achei pastelão. Se passasse daquilo com uma criança, eu acho que ia ficar muito foda. Dava pra fazer diferente, cara. Como? Dava pra fazer tipo... de milhões de formas. Eu não sou cineasta pra dizer. Eu sei que eu olhei aquilo e não me agradou. Eu achei um filme. Eu achei uma parte de um filme B. Essa foi a grande verdade. Me pareceu um filme B. Aquele comecei. Não, tudo bem, tu pode ter gostado daquilo, entendeu? Mas não foi o que eles quiseram fazer, foi como eles filmaram, é a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo pra mim. Tu já assistiu o Lolita do Stanley Kubrick? Não. Eu achei muito ruim, muito maçante, muito parado. Mas fizeram uma refilmagem do Lolita nos anos 90, que inclusive o ator principal é o Jeremy Irons, eu achei muito bom. É o mesmo filme, a mesma história, só que o primeiro filme eu não gostei. Eu achei que foi mal filmado, mal feito e cansativo. E esse novo eu já gostei, entendeu? É a forma como se pode fazer, tu pode fazer as coisas de um milhão de formas. Eu não gostei da forma como foi feito. Não, você não gostar, tudo bem. Agora, você dizer que é infantil, eu acho que é uma opinião dúbia, porque não é infantil. Eu achei. Na minha opinião, não acho infantil, não. Eu acho que se passasse um pouco daquilo, sei lá, ia perder a mão. Sei lá, enfim. Muito. Muita explicação, eu achei que algumas explicações, algumas falas do Leônidas, ele vai além, eu não vou conseguir te dar um exemplo porque eu não vou lembrar agora, mas por exemplo, ele tá explicando uma coisa, e aí ele explica muito, muito, repete muito, e sabe como parece que tá dando um mascadinho pra uma criança, entendeu o negócio? Eu me senti meio burro. Assim, parece que eu tava sendo tratado como burro com algumas falas dele, explicando algumas coisas. Eu me senti dessa forma, eu achei que ele podia ser mais direto e explicar menos as coisas, entendeu? É que agora eu não vou conseguir te dar um exemplo de uma fala exatamente. Eu sei que teve uma hora que ele começou a filosofar e ele tava realmente explicando uma coisa e, sei lá, aí também me deu a impressão de ser uma explicação para uma criança, entendeu? Não. Que vocês não repararam nisso? Eu não reparei nisso, talvez. Eu nenhum momento eu senti isso. Eu também não. Eu senti, eu achei que ele falou demais em alguns momentos. Eu até acho que esse filme tem poucos diálogos assim pra você sentir que tá falando demais, esmiuçando demais. Porque é um filme de ação, né? Ele tem um pouco de história, mas é um filme de ação. Então, em nenhum momento eu senti que ele tava me tratando feito o idiota. Eu senti que ele tava explicando demais as coisas. Mas isso foi da primeira vez que você assistiu ou da segunda? Não, foi agora na segunda. Então, porque você já conhecia a história. Na verdade, nem foi a segunda, acho que foi a quarta vez que eu tava assistindo. Então você já conhecia a história. Pode ser. Mas eu fiquei com a impressão que ele falou demais. Na quarta vez que você viu o filme é porque você já conhecia toda a história, já tinha uma familiaridade, talvez por isso. Talvez por isso, mas eu fiquei com essa impressão. É a mesma coisa, às vezes eu vou escrever alguma coisa no blog... E eu falo da mesma coisa em três parágrafos diferentes, aí eu vou limando, me pareceu isso, entendeu? Que ele esticou muito pra explicar uma coisa assim, essa é a impressão que eu fiquei. Mas eu acho que essa ideia é... Mas pra quem assiste a primeira vez, não tem como não ter certas coisas. Porque é um filme de ação, mas ele tem que ter história, então você tem que entender o que tá acontecendo, não é uma batalha por simples ser... Só, vamos guerrear. Tem que explicar o que tá acontecendo tem que ter um pouquinho de fatos. Talvez o que eu não gostei foi do diálogo, não foi dele explicar. Eu não acho que ele não tem que explicar as coisas, ele tem que explicar, lógico. Só que eu acho que quem escreveu chama. Não é roteirista, é isso? É roteirista? Que o roteirista que escreveu as falas dele, eu acho que ele exagerou um pouquinho, ele perdeu a mão. Eu me senti como se fosse um... Eu me senti como se eu tivesse... como se eu fosse uma criança do primário e a professora estivesse me explicando e usando muito exemplo, entendeu? Eu achei isso. Para uma pessoa que era... Para mim, o Leônidas, ele era um cara... Apesar de inteligente, ele era meio seco e meio bruto. Eu achei que ele falou demais em alguns momentos. Ela tá pegando aqui, ó, os 300. Os caras estão... Tá o exército aqui do Xerxes. Vou esperar só passar ela pra não... Vai ser ruim de tirar. Deixa eu ver se tá aqui na frente. Mas com o trânsito que tá aqui, sonoro. Vai demorar um pouco, viu? No instante achei que era efeito sonoro e começou a subir a música, assim, quando o Rodrigo ia falar. Tipo o plantão da Globo, tá ligado? Aquele que... Eu não sei se é isso. Minha opinião ia ser tão impactante que... ambulância. Que a rota mata. Então, eu não vi dessa forma. Eu não fui tão crítico a esse ponto. Eu acho que o diálogo que teve, algumas coisas, eu acho que foi até mal explicado. E algumas outras, não acho que tá demais, não. Sinceramente, nessa parte aí, até mesmo tendo assistido também já umas 4 vezes, eu acho que dá pra compreender. Assim, não tem nem a mais nem a menos. Acho que pode ter sido o momento também que você assistiu o filme, maninho, pra sentir isso. Eu acho que você tá pegando no pé do Leônidas, cara. Não, o problema não é... O problema não é o ator. No Xerxes, cara. Sim, lógico, eu não escondo meu amor pelo Xerxes. O Xerxes é um gato, cara. Ele é um lindo. 3 metros de altura. Imagina o tamanho da rola desse maluco. Começou a baixaria. Agora eu vou jogar gasolina no fogo. Agora eu vou ajeitar o meu disquite. Eu odiei a mulher do Leônidas. Ela é uma puta arrogante. Ela se acha. Ah, eu pegava, hein? cara, eu pegava. É porque a mania é machista. Sim, eu sou. Ah. Por isso tu casou comigo, porque eu sou machista. Eu sou macho. Eu acho que ela é gaúcha. Eu acho que você não entendeu olha lá. O papel dela. Porque ela é a rainha. Ela tem que ser o alicerce ali. Ela tem que parir espartanos. Ela tem que ser uma mulher forte. Ela tem forte o direito de falar. Forte é diferente de arrogante. Não, forte é diferente de arrogante. Ela não é arrogante. É arrogante, muito arrogante. Ela trata as pessoas bem. Eu não vi arrogância. Eu vi ela é uma pessoa firme, ela é uma pessoa forte. Não, eu vi ela arrogante. Pra mim, o Leônidas era muito mais legal que ela. É, mas o Leônidas tinha que ser mais legal. Ele tem que ser o herói da história. Exatamente, ela é arrogante. E a mulher ela é forte. Ela é a bitch. Ela é a megera. Nunca vou gostar dela. Nunca será uma pessoa simpática. Ela é arrogante. Ela acha que ela é a boazuda. E ela tem que se fuder. Ela tinha que ter morrido. Ela é a rainha. Ela é a boazuda. Não, bela merda. Não, né. Bela merda. Ela que pode pegar a coroa dela e enfiar no cu. Negativo. Né. Comigo não cola essa aí, não, fia. O único argumento que você tem é que ela é arrogante. Ela é arrogante. O fato dela ter sido estuprada pro cara ajudar ela a salvar o marido, não tem problema. Ela tinha que ter sido estuprada e morta. Assim. Morta, ela tinha que ter sido estuprada e morta. Não foi bem estuprada, né? Ela quis, cara. Ela quis. Ela não quis. Só que ela foi coagida a aceitar aquela... aquilo. Quando ela fez aquela cara... Ela podia dizer que não. Quando ela fez aquela cara, eu achei que o cara tinha enfiado com areia. E ele falou assim: não vai ser rápido e vai ser doloroso. Exatamente. E ela? Tá bom. Ela não fez cara de quem gostou. Você não tá dizendo isso? Não, ela não fez. Não, mas ela deixou. Ela podia ter dito que não. Maninho. Não, ela podia ter. Ela precisava daquele idiota. É, e aí depois ele foi e traiu ela. Ela foi mais idiota ainda, essa arrogante. Mas ela não sabia que ele ia trair. Ela não sabia que ele estava sendo comprado pelos persas. Ela precisava daquele idiota para ela poder falar no conselho. Não, ela já tinha conseguido conversar no conselho com o barco. Mas ele fazia a cabeça de todo mundo. Se ele tivesse do lado dela, ela conseguia mandar o exército para ajudar o marido. O corno, pra dizer a verdade. Ele coagiu ela a aceitar aquilo. Não foi sexo consentido. Aquilo foi estupro. Não. Não. Ela podia ter dito que não. Ela tu faria isso pelo teu marido, então? Ixi. Tu faria isso? Por você? É. Não. Viu? Pelo meu filho, sim. Por você, não. Ainda mais com você com essa mentalidade. Enfim, eu acho que ela era arrogante. Não gostei, pra mim ela era uma bitch. Mas o único argumento que você tem é que ela é arrogante. Só é, isso. Que é arrogante, tu vê no jeito dela de falar, de agir, de como se portar com os outros. Não, mas ela é rainha. Ela é rainha. Mas é rainha. Aí é que tá, aí já foi um erro do filme, porque lá deveriam ter dois reis, um estaria lutando e o outro vendo o que o povo precisava. Não a rainha, a rainha não tinha que estar se metendo nisso. Eu duvido que a sociedade naquela época dava espaço pra rainha se meter dessa forma. A sociedade greco-romana, a mulher, ela tinha sim autoridade para falar. Mas não dessa forma que ela fez. Ela tomou o poder. Ela tinha sim. Ela tomou o poder para falar. No ambiente, dentro da casa dela, dentro da vila, né, deles, ela poderia sim falar. Sim, ela mas tinha autoridade. Não da forma que ela fez, ela tomou as rédeas. Ela porque ela o marido ia resolver. Não tá, ela tá ali no lugar do outro rei. Então, aí é que tá, tinha que ter o outro rei, então. Mas então aí eles fugiram. Aí eles quadrinhos fugiram. Não tem, eles estão seguindo o roteiro do quadrinho. Não, mas não foi totalmente que eles seguiram. Não foi, foram adaptações. Mas eles podiam ter adaptado isso, a minha opinião é que seria melhor. Ah, se fosse um homem fazendo aquilo, tudo bem. Tá dando se fosse culo, o contrário, acho que não, né, pelo amor de Deus. Se fosse o contrário, se fosse ela comendo o cara. aí ia dar certinho com aquela arrogância toda dela. Ela devia achar que tinha um pau entre as pernas. Se fosse um homem no lugar dela, tudo bem. Na verdade, se não um rei dando rabo pro outro. Não, lógico que não. Eu acho que também não precisava de tudo isso também. Não, se fosse um homem sendo arrogante, tudo bem. Agora a mulher não é, pode. É, o negativo. Se o Leônidas fosse arrogante, eu também não ia gostar dele. E tem alguém aí que recebeu mensagem. Continua achando que você tá sendo machista. Então tá bom. Eu não acho. Eu tenho plena convicção de que ela é arrogante e tu tá defendendo ela porque ela é mulher e tu tá sendo feminista. Ixi. É isso aí. Ixi. Acho que alguém vai ficar sem janta. Não, eu já comi já aqui que é pra não precisar, porque eu sabia que ia arranjar esse problema. Negativo pra mim, sei lá, não precisava ter os caras tão bombados assim no filme, não. Olha lá. Ah, não precisava não, os caras não eram assim, não tinha essa bala toda, não. É. Lógico, né, tem... A ideia foi, eu acho que nos quadrinhos, eu não li os quadrinhos, eu não sei se é assim. Alguém me ajuda? Alguém já leu? Mas todo quadrinho, os heróis, eles são todos fortão, que eles são enormes, né? Eu acho que isso não precisava ter uns caras assim, né? Sabe que não era assim. Boa, não tinha pra isso. É, não tinha como ser assim, né, cara? Pois é, eu. Né, aí nesse ponto eu. Já que era pra ser. Podia ser um dos caras mais normais. Não, por exemplo, eu acho que a gente chegou nesse ponto de ser tão forte, de ser tão musculoso, tão rasgado, eu acho que mais do século 20 pra cá, cara. Antigamente, se eles reparar, não tinham... até os velhinhos no filme era. É, é. E assim, eu acho que naquela época não era assim, os caras não tinham aquele abdômen de tanquinho, os caras não eram aqueles monstros, tá ligado? Não que eles não eram fortes, mas eu acho que eles não eram tão definidos, entendeu? Não, ser forte de ser musculoso é diferente, os caras, sim, com certeza, sim. Os caras eram fortes. Eu acho que se pá até é mais forte do que hoje em dia, né? Porque sim. Tudo que os caras faziam não tinha nada automatizado na época, tudo era na braçal. Só que eu acho que eles não eram tão definidos, eles não deviam fazer tanta repetição. E outra, né? A alimentação era outra. Né? É, também. Tinha frescura, igual hoje em dia. É, isso é uma coisa que não é fiel, né? Não, mas eu não, não mas sei. Mas como eu disse no começo, pô, pode mentir. Você, tu também aceita tudo, né? Pode mentir, falar. Pode mentir. Eu vou falar uma coisa. Pode mentir. E aí, alguma coisa, Laina? Não. Não? Então... Perfeito filme? Não, perfeito não é. Ele tem suas falhas, mas nenhum ponto negativo assim que eu precise ressaltar ou precise criticar. É um filme agradável. E agora, pra terminar o assunto, Rodrigo, quanto, só pra avisar pra galera aí, pros nossos ouvintes, a gente vai avaliar tudo, a maioria da... É, na verdade, vai ser quase tudo, né? Em questão de filme, em questão de livro, em questão de álbum, em questão de banda. Jogo também. A gente vai avaliar produto em questão no final. E aí, assim, a gente vai avaliar de 0 a 10. A gente tem uma unidade de medida nossa, que é 0 a 10 miguelitos. 0 miguelitos é muito ruim. 10 miguelitos é excelente. Quase o Xerxes. É. O Miguelito está honrado com a homenagem. Com a homenagem? Tá dando risada aqui. Aí sim. Vamos lá, Rodrigo. Quantos miguelitos tu dá pro 300? 8 miguelitos. 8 miguelitos. 8 miguelitos, cara. Filme bom, filme é bom, gente. Filme é bom. Assisti 4 vezes. Se não fosse bom, eu não teria assistido nem metade. E tu, Laine, diz pra mim, quantos miguelitos tu dá pro filme 300? Eu vou botar um... Na edição, eu vou botar um... Vai lá, Laine. O legal é que a gente vai falando e ele fica no fundo... Mas eu não tô ouvindo tudo, não. Eu tô ouvindo bem baixinho. Ah, ele tá falando baixinho mesmo. Ah, tá. Fala, papai, tá. Quantos miguelitos tu dá pra 300? Um? Um? E tu tava defendendo as mulheres? A mulher até agora. Foi ele que tava falou. Tava me achicalhando. Foi ele que falou. Ah, tá. Quantos miguelitos? Eu dou 8 também. 8 miguelitos. Veja bem. Então, acabou o programa. É a sua vez, queridinho. Então, tá. Ai, vamos avaliar. Vamos avaliar mentalmente. Olha, só pra deixar bem claro, ele não é um filme ruim, tá? Não é. Tá longe de ser um filme ruim. Ele é um filme bom, mas não tá entre meus preferidos, pra ser sincero com a galera aí. Não vou mentir pra ninguém, porque eu não sou de mentir, não sou de roubar, não sou de falar, não sou de trabalhar, não sou de nada. Eu vou dar, baseado nos pontos negativos do filme, eu vou dar um 6 miguelitos, porque ele não é um filme ruim, mas ele não tá entre meus preferidos. E eu consegui anotar, eu não falei tudo isso, mas eu consegui anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos ruins no filme. Então, pra mim, são 6 miguelitos e é isso aí. É isso aí. E é isso aí. E vice-versa. É isso aí. Você foi humilde. Porém simples. Então, galera, estamos terminando aí o primeiro podcast. Espero que bastante gente ouça. Espero termos feedback. Feedback é a palavra certa. Espero termos feedback. É o feedback. É o filho do back grande. É o feedback. É, isso, espero que a gente tenha aí um... Espero que a galera ouça, espero que a galera continue curtindo a gente no Facebook, tá? Eu espero que a galera nos mande e-mails, eu espero que a galera entre no nosso blog, participe do nosso blog, né? E o que mais dizer? Quais mais recados a gente pode blog dar? blogmundorg.com.br, né? Isso, entre no nosso blog, mundorg.com.br. Mande-nos e-mails, caros ouvintes. Mande-nos e-mail. O nosso e-mail é desabafa@mundorg.com.br. Seria o mesmo endereço do blog. Então mande lá, desabafa@mundorg.com.br. Dê-nos a sua opinião sobre esse podcast, sobre o nosso blog. Mande o que você quiser. Se for homem, mande sua opinião, mande o que quiser. Se for mulher, pode mandar aquela foto mais íntima que o Rodrigo vai ver. O Rodrigo é um cara solteiro, tá? Ele não vai me mostrar, que ele nunca mostra. Ah, eu não faço essas coisas. É, então. Eu tenho meus princípios. É, então eu não vou ver, tá? Porque eu sou um homem casado, sou um atleta de Cristo. E a partir de hoje vocês podem me chamar de Maninho 5K. Porque eu ando 5 km antes de ir pro serviço. Mas explica a história. Senão o povo vai pensar que não estão te dando vale transporte no serviço. Não. Vamos pensar que você tá no sertão. Não. Igual imaginar que seu filho tá passando fome. Igual o Charlinho, anda 1.200 km pra ir pra escola. Chega lá, não tem aula. Chega lá, não tem aula. Igual o Charlinho. Não, na verdade, ó, galera, eu tô com um... Projeto Verão. Eu tô com sobrepeso de mais ou menos uns 10 quilos. Que eu tô querendo perder pra não achar mais. A gente tá muito engajado nessa questão do blog, na questão dos podcasts. Então, assim, o meu tempo livre eu tô dedicando bastante a isso, entendeu? Também eu tenho um filho pequeno, eu tenho uma esposa que acabou de me chamar de machista. Eu tenho... E ele tá tão magoado, gente. Hoje ele vai chorar quando chegar em casa. Eu vou te ignorar uma semana, tu vai ver só. E, assim... Além de tudo isso, eu tenho um emprego que é o que paga minhas contas. Obrigado, chefe. Obrigado, Rodrigo, que também é meu companheiro de trabalho aqui na empresa. E aí o meu tempo beijo, de fazer... Um beijo pra Xuxa e pra Sasha também. isso, que fez xixi no chão. Assim, o meu único tempo de fazer um exercíciozinho seria antes do serviço. Mas aí eu teria que acordar muito cedo e tal. O que eu estou fazendo? Eu estou caminhando até... a estação de trem, em vez de pegar um ônibus até lá, eu caminho 5 km até lá, mais ou menos uma hora por dia, escutando a minha musiquinha, sendo muito feliz, e logo logo emagrecerei e conseguirei amarrar o sapato. Não, brincadeira, eu ainda consigo, mas meu pinto eu vou voltar a enxergar. Não, brincadeira, eu ainda vejo ele e ouço ele, enfim. Então o meu projeto verão é esse, eu ando 5 km por dia como uma forma de me exercitar, perder peso, ser saudável. Uma forma de autoflagelo. Eu acho que não. Por isso que tu tá assim, ó, desse jeito. De que jeito, amor? Tá assim, ó. Tá assim. Rancorosa. Arrogante. Assim, ó, rancorosa. Então, galera, eu ando, pode me chamar de Maninho 5K a partir de agora, que hoje eu descobri que eu ando 5 km. Eu achava que era menos, mas não. 5 km estão na minha conta todo dia. Recados. Vamos lá, a gente também tem uma página no Facebook, que lá a gente posta bastante novidade. Vai começar a postar mais coisas a partir de agora. Faremos concursos culturais por lá, porque é proibido fazer promoção, tá? Então vamos lá, eu vou passar. Então olha lá, é facebook.com/omundoRG, tudo junto. Não esqueçam do O, senão vocês não vão achar. Ou procurem Mundo RG, que lá estará o nosso logo, um mosaico feito pela nossa querida Laina, escrito Mundo RG. E muitas coisas virão. Mais algum aviso? A galera tem alguma coisa pra falar? Não. Não. Aguardem os vídeos. Aguardem os vídeos sairão. Vídeos não sairão antes dos podcasts, gente? Não sairão, porque ele dá bastante trabalho. Tá bom? Ou sairão. E aí, isso aqui que eu tô falando, vocês não escutem, porque eu sou retardado. E machista. eu sou arrogante, olha que casal perfeito. Isso aí. Mais um recado, só pra avisar, galera. A gente vai postar um podcast por semana. A gente vai começar com a corda toda. E a gente vai se fazer. Se Deus querer. Se Deus querer. Se tudo der certo. Ajudar. E se tudo der certo e nada der errado. Um por semana. Tá? E todo mês a gente vai ter um plus de um assunto mais ou menos especial, assim. Então serão 5 por mês, se Deus querer, mais uma vez. porque a maioria dos podcasts quando começam são quinzenais, alguns mensais, sem muito compromisso, e a gente tem compromisso. A gente é foda. A gente é foda. Diguidinho. Diguidinho. É isso aí, galera. Sou foda. Então, só reforçando, mandem e-mails no desabafa@mundorg.com.br. Qual o nosso blog, Laina Gomes? mundorg.com.br. Rodrigo, tu decorou a nossa página no Facebook? Não, porque tu não tem Facebook, né? Pois é. Então, eu vou falar... São dos 300 que não tem. Então, vamos lá. A nossa página no Facebook é facebook.com/omundorg. Então nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigado por nos aguentar até aqui, por escutar até o final. Deixem o seu recadinho, participem, que isso é muito importante para nós. Ah, vamos lá. Nesse podcast eu não vou gravar porque a gente ainda não sabe como é que vai ser exatamente, mas nós também vamos disponibilizar o nosso podcast na iTunes Store, na iTunes, né? É isso? iTunes, Rodrigo? iTunes. Então vocês podem achar a gente lá pelo Mouser. No Mouser, isso mesmo. No Mouser e ó, dá para instalar o iTunes no Indons também, tá? Indons também. Então vamos fazer o seguinte. Provavelmente lá estará lá estará RGCast, tá? Mas eu não vou garantir que é esse nome, porque a gente ainda não liberou espaço e não sabe como vai ficar exatamente. Mas procure por a gente lá e baixe no seu Y qualquer coisa, iPod, iPad, iPhone, ai puta que pariu, A4. Ou ouça no computador através da página do blog. Também no computador. E eu acredito que até pelo seu celular Android tu consegue entrar no nosso blog e escutar, não é isso, Laina? A gente disponibilizando pelo SoundCloud dá, não dá? Sim. Então tá bom, a gente também vai estar no SoundCloud, mas acho que as outras formas de achar a gente é muito mais fácil. Então, eu me despeço por aqui. Um grande abraço pra vocês, um grande beijo no coração. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se despedir, mandar um beijo pra Xuxa? Beijo! Tchau. Corta.